Assassina, sentimento, crioulo doido SNJ. Tô no jogo, crioulo doido, pra somar, SNJ. Tô no jogo, crioulo doido, pra firmar, a sigla. Estive por um ponto, estive por um tris. Duro não saber como é ser feliz. A química do amor, a química causa dor. Rápido e elegante como voo de um condor. O boxer cai, o assassino chora. Ladrão não faz a boa, professor não vai à escola. O são fica louco, o fraco das costas. O poeta se inscreve, são coisas que acontecem. O ser humano é capaz de criar tantas coisas. Engaiola sua espécie, faz a própria mãe de trouxa. Coisas boas, quem enxerga coisas boas, só aponta meus defeitos e os defeitos das pessoas. O erro do irmão que tá preso sem boi, do catador de lixo que passou e já foi, de quem é alcoólatra, de quem te namora, do pichador de muro e da inocência na derrota. Quero me erguer, se chorar que vale a pena, rouba a cena. Quem é louco não se aguenta. Deus mostrou o rap e fez do corpo a ferramenta. Fez do corpo a ferramenta. Quero me erguer, se chorar que vale a pena, rouba a cena. Quem é louco não se aguenta. Deus mostrou o rap e fez do corpo a ferramenta. Fez do corpo a ferramenta. O que me importa é ser feliz. Aí crioulo que cê diz, moleque pedindo esmola no coração a cicatriz. Mudar de vida tô por um tris. Água jorra do chafariz. Joga moeda, faz um pedido, fazer o bem foi o que eu quis. Mas se errei, se eu errei me perdoa. O rap aqui é forte, resgata várias pessoas. Prefiro a morte que a fome, o preconceito outras mazelas. Não fui eu que decretei, eu tá nada pra favela. Mãe chora de desgosto, foi uma pá, foi uma leva. Sem opção na curtição, não aguentou tanta miséria. Vamos cantar pra espantar a maldade dessa terra. Pois só o amor trará vitória nessa guerra. Quero me erguer, se chorar que vale a pena, rouba a cena. Quem é louco não se aguenta. Deus mostrou o rap e fez do corpo a ferramenta. Fez do corpo a ferramenta. Quero me erguer, se chorar que vale a pena, rouba a cena. Quem é louco não se aguenta. Deus mostrou o rap e fez do corpo a ferramenta. Fez do corpo a ferramenta. Tigrelo.